12, alternando Natal para o táxi, o 620. No ponto de espera, torre 18.000, 1.010, o ajuste está livre, gol no 620. Ponto de espera da 10.18.000 para a torre, 1.010, livre táxi. Obrigado, bom domingo. Igualmente. 10. 3.0, ajustado, 3.530. Salvador, muito boa tarde. Gol 1620, ponto de espera da 1-0, pronto. Boa tarde, gol 1620, cruzada linear, decolado 1-0, vento 0-90 graus, 1-5. Ali decolado 1-0, pro gol 1620. 2231, copia? Por favor, manda. 180, autorizado, direto VATAP, whisky 42, se após conforme, decolagem da 10, curva esquerda, Momo VATAP. 1208-5063. Gol contorno. 2542, decola da 1-0, à esquerda, Momo Batata. 5063, no transporte, 3-1. 5063, correto, M. Pronto. Chamarei. Informe direto Serra Tango, acione 0240. Confirme, está no 075. Siga com referentes visuais, Serra Novembro, Juliette Delta, Feira de Santana. E confirme a distância, está ingressando na terminal do rodo agora? Prossiga direto João Durval, o Juliette Serra Tango, reportando através de Salvador. Agora. 2217, eu tô 18.6, ajuste 1.010, tá livre. 370 na PUCA, 1.620. Organizador, pistola 90, gol 1869. 1869 completo, ELET, chamando torre 1-8, decimal 6. 286, boa tarde. O gol 1620, pode voar, Caju? 620, aguarde coordenação, da presente voo direto Jamo. Da presente Jamo, 1620, aguardando Aracaju. 35364, desça para 2.000 pés, está autorizado LS, reporte localizador. 2.000 pés, cruzará estabilizado, 3364. Chané 6314, chame Centro Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 28, 6314. Controle Salvador, está 3560, 490. 3560, prossiga na chegada mar e desça para 3.000 pés, o altímetro 1010. 3510, autorizaria ITAP. Ativo, direto TAP, prossiga direto ITAP 3560. ITAP, obrigado, 3560. Bravo que Luiz, que no regresso, 1.500 pés, via corredores, reporte Interlagos, o altímetro 1010. Tranquilo, X-Ray ao controle. Gente, de uma Kilo X-Ray, suba e mantenha 3.000 pés, o altímetro 1010, contato radar estabelecido, 22 milhas para a posição ITAP, vou ir na proa de ITAP, o Lima Kilo X-Ray. Boa tarde, estabilizando 7.0 da 1.0 pronto. Gente, mantenha a ponta de espera, tá? Mantenha a ponta de espera. Faz o mesmo, ele mantém. O passo ele mantém, terceiro de 2. Bom, Salvador, passarinho 2231, não puxa aberto, estacionamento, sala parte 3. Aquilo é que você confirma pra ouvir? Passaredo. Ih, me chamaram táxi, passaredo. Na sala 42, direita na 219, solo. Quatro, completa o ILS X-Ray, chamando torre 18, sinal 6. 26, obrigado, 5264. Contra Salvador, boa tarde, 2406, descendo agora de 190 para 150. Zul 4206, prossiga na chegada Mari. Desça e mantenha o 050, reduza 250 nós. Via Mário 250 nós para o 050 junto a 306. 207. Salvador, boa tarde, trip 5364. Trip 5364, informe que foi um cheque de trem aguardando a pista livre. Quem negar 1-0, 1-0. Alvará aguardando 5364 ajustado. Turno 260, chame Centro Recife, 12545, Alterno 2685. 545-2685, 620. Salvador, passarelo 2231, para táxi 64 a bordo, 5:30, Alterna Brasília. Está livre até o ponto de espera da 10, via Índia. Torre 18.6, ajuste no 0.10. Meio ponto de espera da 10, 118.6, 1.010 no ajuste, passarelo 2231. Vou no 869, mantenha-se da Juliette. Torre Salvador, outra 3217, boa tarde. 3217. Boa, contato, rodando a decolagem, suba 360, saída da ELA. 360, sem isso, perfil da ELA, 32, 1740. Chave travada, 5364, 5364, livre pouso, 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Livre pouso, 1-0, trip 5364. A 3560, pode estar no Iduna, ILS X-ray autorizado, desça para 2.000 pés, reporte Boca de Douro. Após ETAP Iduna, para 2.000, autorizado o 3560, reporte 3. O TT-Azul no 7 pode voar direto da E1? Direto Lida, está livre, está 3217. Direto Lida, obrigado. Espera da 1-0, pronto, sem ser a nave na curva final. Gente, pode alinhar e manter, o passarelo 2-2-3. 2-2-3-1, não copiou, Trita, está recebendo 1-1. Autorizado a alinhar e manter o 1-0, passarelo 2-2-3-1. Entendeu? Alinha e mantém o 1-0, passarelo 2-2-3-1. Afirmativo. Ponto espera 18.6, 1.010, o ajuste, táxi via Pátio Índio. Pátio Índio, ponto espera da 10, 18.6, obrigado e um bom domingo. Alos 4.6, como recebe a torre? 5/5. Passarelo autorizado a alinhar, ok? Alinha o passarelo, alinha e mantém. O senhor, que aeronave está reclamando aqui, ok, comandante? Está todo mundo recebendo 5/5. 5364, pode chamar ao solo? Afirmo, na 219. 219. 5364 na Delta. 5364, boa tarde, Alfa Juliette, posição 6, pátio 3. Alfa Juliette, posição 6, pátio 3, 5364. Salvador, uma boa tarde, Gol 9070 no ponto de espera da 190, pronto. Ali mantém, Gol 9070. Ali mantém, 9070. Só para sua informação, agora passamos a receber o modo alfa do seu transponder, porém, modo charge sem indicação de altimetria. Patango Lima Kilo X-Ray, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 010. O limite é a radial 300, QD Mike 120, QD Mike 120 de Simbra. O Lima Kilo X-Ray. Pro 0, 1-0, limite 1-2-0, Simbra, Lima, Kilo X-Ray. Controle 208, passarelo 2-2-3-1. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2-2-3-1. 1-1-8, decimal 6. Desculpa, foi modulado, 18.6 para 3-5-6-0. Afirmativo, completando ele, S. Espera até pouco, senhor, obrigado. Controle Salvador, passarelo 2-2-3-1, decolado, saída Momo. 2-2-3-1, contato radar na decolagem, suba ao 180, saída Momo. 180, saída Momo, ciente 2-2-3-1.

saída, 90 fechando. Lima Kilo X-Ray, reassuma navegação agora na proa de Duna para interceptar o localizador. O 9070, tudo na proa de Bridge ou Leda? Bridge negativo, Roleda, o voo 9070. Leda 70, obrigado. Juliette Lima Tango, confirme o seu chamado de pouso. Autorizado 3560, posição 3, pátio 1, Alfa e Juliette. E a Alfa Juliette para 3, 3560. Controle Salvador, confirma para o Azul 4206, autorizado o procedimento, ILS X-Ray. Afirmativo, reporte no LOC, Azul 4206. Reportar os blocos 4-2-0-6. Azul 4206, interceptando o localizador, final ILS 10, X-Way. Planta o ILS X-Way chamando Torre 118, decimal 6, o azul 4206. Torre 118, decimal 6, boa. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado ILS, reporte no Rock, Lima, Kilo X-Ray. Afirmativo, azul 4206. Continue e aguarda a autorização para o pouso, braço que eu Vai ser avistado, livre pouso, 0700 graus e 95. Com referências visuais, reporte passando 2500 pés, Juliette Lima Tango. Estabilizado, o Lima, Kilo X-Ray. Gente, complete o ILS, chamando Torre 118, decimal 6, Lima, Kilo X-Ray. X-Ray. Sete azul 4206, livre pouso, 1-0, vento 1, 0-0 graus, 95 mais. Livre pouso 4206. Torre, o Papatango, Lima, Kilo X-Ray. Bravo, Kilo X-Ray, que seu solo 5830, backtrack, chama que está livre. Lima Kilo X-Ray, continue a aproximação, informe no externo com cheque de trem, ok, nega 1-0, 1-0. Ok, pretende cancelar e prosseguir para 1-7, ok? Gente, reporta para o cancelamento então, Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Estou no externo, Lima Kilo X-Ray, para cancelar e prosseguir 1-7. Gente, cancelado ao 5-9, da presente curva esquerda, chame na final 1-7. Lima Kilo X-Ray, confirme o pátio, pode pouso? Pátio da Bata. Ok, gente. Passareiro 2231, prossiga direto Barreiras. Direto Barreiras, muito obrigado, senhor. Passareiro 2231. Gol 9070, chame centro Recife, 1251, alterna 3325. Solo 219, boa. Terra na base da 17, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray avistado, livre pouso na 17, vento uma centena, 14 nós. X-Ray. X-Ray. Azul 6919, cópia. 40, autorizado Campina. Ape Zulu 10, Bridge, Ape Zulu no meia, Bravo, Hotel Zulu, direto Trigo após conforto. Decolagem da 10, direita da El Leda Bridge. 1208, 5112. Identificação, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. 050, chegada Mari. Chama pronta, ativo, solo 02, backtrack autorizado, reporte pista livre. Sinais 6210, prossiga para 2000 pés, autorizado LS X-Way, reporte localizador. 2000, vai chamar estável. P53, Passaredo 2231, Passaredo 2231, chame centro de Recife em 1260, alterra 1288. Juliette Lima Tango, prossiga. Gente, a frequência livre, Tango. Livre, chame táxi azul. Esse chama táxi azul da Zera Azul do Norte. Lima, aqui na X-Ray, Vera Tassiano, vende Vitor Romeu, aguarde 4. Continuado, 3190. 3190. Desça para 2000 pés, autorizado LSX-Way, reporte localizador. Bota no localizador, 3190. Lima, quilo X-Ray 4. Xaner 6210, completa a ILS X-Ray, chamando torre 18 desse bom meia. 26. Da 3190, prossiga direto Tuna, intercept lock, reporte estabilizado 3190, descendo para 2000 pés. 2000 pés, direto, 6210, autorizado pouso, vento uma centena de graus, 15 nós. Livre, pouso no 062 e no 0. Lima, Kilo X-Ray, livre acionar e modifique o transponder para 0116. Livre o táxi, informe alinhado e pronto na cabeceira de acesso. mantém a posição e aguarde. Lima, Kilo X-Ray. 19, copia. Brasília, 360, Pesulu 10. Decolagem da 10, curva direita, Arbo Elefa. 120, decimal 8, 5136. Negativo, prossiga na flor de Duna, reportando estabilizado na 319. No táxi 6919, nós temos 107 a bordo, Ribeirão Preto alternado, autonomia de 3 horas e 50 minutos. 9 está livre até o ponto de espera, torre 186, ajuste 1010. Até o ponto de espera atualizado, 286, 1010, ajuste 1909. Lima, Kilo X-Ray, livre decolar na 17, 100 graus, 14 nós, atenta a esteira do Airbus, que pousou na 10. 4-5, sem antilhéus, aguarde pronto. 4-0, 10. Upzulu 17, Apino, Upzulu 17. Saída Abo Elefo. Oi, Salvador. O 2419, ponto espera 1-0, pronto. Azul 6919, alinha e mantém 1-0. Alinha mantém 1-0. Papatango Lima, Kilo X-Ray, decolado aos 15. Curva do Axel no meu pé e chega o controle, 1-2-0-8. X-Ray. Torre 1-8, decimal 6. 3-2-6, 3-1-0. Bom trabalho, tudo bem. Controle Salvador, Papatango, Lima Kilo X-Ray. Kilo X-Ray. Boa. 1.000 pés, corredor forte, corrigindo. Corredor axé, reporte farol de Tabarra. Reportaremos. Axé. Tenta uma centena de graus, 1.5 nós. Deve decolar isso, 0, 0. 2-1-0, Alfa, Juliette, posição 4, tá livre. Alfa, Juliette, pro 4. Oi, Salvador, meu guardião, muito boa tarde, ação 3190, na final, baixada, travado visual. 3190, continua a aproximação e agora de pista livre. Guardando, ação 3190. Guardião, zero, te chamou a torre? Léo, 140, Wolf 677, recorda 10, direita, coral. 1208-0276. Delta 140, Golf 677, curva direita, coral 208-0276. Correto, trip, chame pronto, puxa sinal. Autorizado pouso, vento uma centena com 14 nós. 1-614, livre pouso, Santa 1-9-0. Azul 6919, decolado aos 1-7, chame o controle 1-2-0-8. 208, grato com a 6909. Guardião 08, na escuta da torre. Boa tarde, Azul 6909. 6919, contato, radar na decolagem. Suba 340, Sair Israel. Israel, nível 340, azul com a 6919. No solo aos 20, a livrar à direita, chama o solo em 121, decimal 9. 121 na obra, chama alta, 3190, bom trabalho. Solo Salvador, no guardião, ela está 3190, livrou. 3190, portão 5, Alfa e Juliette, autorizado. E Alfa, Juliette, portão 5. 3190. Gente, X-Ray, frequência livre para coordenação. Cópia 3560. Guardando 3560. Ok, em coordenação com o pessoal da infraero aí, tá livre, reporte no término. 3567, qual é? 3567, Brasília 360, Apesuluno 7, decolagem da 10, direita, árbol, transição, elefa. 120, decimal 8, 5137. Autorizada Brasília 360, Upper Zulu 97, decola da 10, curva à direita, saída é árvore, transição elétrica, 20, decimal 8, controle 51, 37, transponder, 3567. 3567, correto, pronto. Mandaremos pronto, 3567. Tarde 6143, prossiga na chegada Bonf, desce para 4 mil pés, o altímetro no 0 no 0. No 645, prossiga para 2 mil pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador, livre descida para 2 mil. 2 mil pés, reportaria localizador 645. Romeu, Oscar, Bravo, é o controle na escuta. Valeu, chame táxi. Sua procedência, qual seria? Prossiga 500 pés, está no cruzamento da Baía dos Santos, comprou a do farol de Itapuã. Reporte, corrigindo, pro do farol da Barra, reporte no farol da Barra, Romeu, Oscar. Azul, 6909, chame centro Recife, no 251, alterna 3325. 351, 3325, boa, 6909. Paulo João Pessoa, bom dia, boa tarde, Salvador, 35464. 5464, Maceió, pronto, cópia. Dia Martins. Autorizado 190 Maceió, decolagem da 10, esquerda, Puca, Aracaju, Golf 677, 1208, 5146. Autorizado 190 para Maceió, da 190 para Vesteira, Tuca, Aracaju, para Golfo 77, controle 22, para Aracaju, 146, 3464. Correto, chama pronto. Salvador 354 no 5612, pushback e acionamento. Confirma. É o 354 no 5, pushback e acionamento. Livre, chame de táxi. Demorado. Que o Romeu Oscar Bravo, reporte centro de convenções. Localizador com a pista da vista, 645. Número 645, ciente, processo completo, LS X-Ray, chamando torre no 8, decimal 6. 18-6, obrigado. Salvador, boa tarde, é o gol 645, baixado, checado, final da 10. Visado nível 200, Vitória da Conquista, direto, decola da 10, direita, árvore, direto, Vitória da Conquista. 1208-5151. Chama pronto, puxa só. Salvador, é o TAN 3567 no 3 para pushback, reacionamento pronto. Aguarde autorização, tem um tráfego da Gol, efetuando push, e um segundo tráfego da Trip, do Pat 3 também efetuando pushback. Será autorizado após o táxi do Trip. Ok, aguardando movimentação do Pat 3567. Táxi Trip 5415 com 69 a bordo, 0240 de autonomia, alternando Salvador. Trip até a saída do pátio está ali, vai seguir o 737 Gol, 1010 o ajuste, a torre 186. Seguindo o Gol, torre 186 a bordo. Boa tarde. Até o ponto de espera, a torre 186, 1010 é o ajuste no 869. Então 3567, após a TR Trip, está autorizado seu pushback. Após o ATR da Trip, é autorizado pushback no 3 até 3567. A linha aí mantém. Bando 645 no Solos 31, invele na Fox Trot, chama o Solo em 1219. Fox 1219, igual no 645. Tá, chegou no 645. 645, Alfa Juliette, posição 6. Alfa Juliette 06, gol no 645. decolar do Gol no 869. Uma centena com 14 nós. Acelera 61143, consiga para 2 mil pés. Está livre a cor de Duna para interceptar o ILS X-Ray. Reporte no lock, volte 3100. Ali mantém o trip. Ok. O trip show? Ok, bom, trip 5415. Ali mantém. Ali mantém. Salve Salvador, boa tarde, azul 1406 para Recife, nível de voo 350.4. Só um instante. Gol no 869,